Tranquei a vida neste apartamento e a marcada juventude também. Meu medo esconde do meu pensamento a sorte, a morte e a ausência de alguém. Se saio às ruas, passo pela vida numa calçada, numa esquina ou num bar. Misturo a dor com a multidão perdida pra me esconder e não mais me encontrar. Tão minha e tão mulher, amada onde estiver. Ah, quero tão pra mim, ainda quero sim, seja em que tempo for. Pra mim, volte correndo. Meu desespero agarra a sua ausência como um náufrago em sua salvação. Ai, essa vontade guardada em paciência de lhe abraçar e rolar neste chão. Mas falta coragem para gritar seu nome, mesmo que seja para ninguém me escutar. E a porta aberta de esperar consome um sonho maior, lhe vendo voltar. Tão minha e tão mulher, amada onde estiver. A quero tão pra mim, ainda quero sim. Seja em que tempo for, marcado pelo amor. Volte pra mim, volte correndo. Seja em que tempo for, marcado pelo amor. Volte pra mim, volte correndo. Tranquei a vida.